Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Opa, rapaziada, estamos chegando com mais uma edição do programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Aumenta o volume para tudo que você está fazendo, porque a trupe mais louca do seu rádio está chegando, adentrando, penetrando aí nas ondas do seu rádio. Isso mesmo, Yo-Yo. Sejam bem-vindos comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo, feliz e contente, porque afinal de contas está de volta de férias, não é isso, Jorge? Isso mesmo, depois de 30 dias de férias. 30 né? dias de férias? Nunca tirei tantas férias Você na vida. Você exagerou, Jorge. Exagerei. É que eu tava cansado. Eu precisava de umas férias, aí 30 dias, mas estou de volta, tá? Tudo legal, bacanérrimo, encontrar essa emissora aí, essa galera toda fantástica, todas essas novidades tecnológicas, isso. Me deixou muito animado. Muito animado. Aliás, já chegou quebrando o fone, né? O fone já estava quebrado. Atenção, Adir. Vou contar aí para os ouvintes, tá? Eu fui pegar o fone aqui, só tinha uma parte, foi sacanagem da piazada. Não, isso aí, o Jojo já chegou quebrando o fone. Inclusive, ontem tava meio capenga o fone, daí o guerreiro falou assim, vou deixar que amanhã o Jojo já chega quebrando tudo. Eu já vou deixar um recado. Se vocês acham que eu sou grosso, tente pegar a mão do Papa mais que um minuto pra vocês. Né? Se o Papa já começou o ano assim, o que deixa pra mim, né? Deixa pra mim. Dizem que eu sou grosso. E eu vou dizer uma coisa, me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Exatamente. Eu reconheço. O fone do Beto tá lindo também, olha ali. É colorido, né? Colorido, verde, verde e vermelho. E homenagem. É pra identificar com os nossos mix aqui, ó. É pra identificar com a sinalização do... Opa, caiu fora do ar. Léo Lúcio, sinalização do... Sei lá o que eu tava falando. Boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão? Passaram bem o Réveillon? Entorpeceram bastante? Eu não. Eu na verdade, folguei dia primeiro, né? Me desculpa, eu também. Quem trabalhou, que se lasque, que né? Que se lasque, eu folguei. Tá tão louco esse negócio de feriado e ano novo e tal, que hoje eu não sabia que tinha ioiô. Quase não vim trabalhar, porque Meu eu não Deus sabia. Deus não só me desculpa ali. Não me liguei que era sexta-feira. Tá já bom. A desculpa tava pronta. Ele achou que era domingo hoje. Achei que era terça. Não, que daí dia primeiro foi quarta. Do terço tem que vir trabalhar igual. Não, tudo bem, mas não às duas da tarde, então às quatro. É outro horário. Eu tava vindo. Ó, tá caindo fora do ar, que bom. Tá boicote. Bom, né? Isso é o pessoal da concorrência aí. Isso mesmo. A guerra começou. Vamos dar sequência aí com o Guerreiro na bagaça também. Pra aí, Guerreiro, tudo bem? Tudo bem. É o cara que posta as fotos aleatórias aí no grupo do WhatsApp da rádio. Eu fui o que menos bebi, menos fiz festa nesse evento. Ah, deve ter sido. O que aconteceu, Guerreiro? Conte-nos, não esconda nada. Passamos bem, né? Daquele jeito que a gente Dependendo, né? Coisa alienígena. E de ontem pra hoje, tudo certo? De ontem, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Que bom. Que bom, alimentou o papo. Segue. É isso aí. Né? Não rendeu. Ai, eu acho que começou a Segunda Guerra Mundial, Sei lá, estamos transmitindo pra alguém nesse momento? Pra internet, sei lá, talvez? Culpa do Trump. Jesus. Não sei. Vamos tocar a música. Esse é o Yo-Yo. Vamos tocar a música. Aumenta o volume. Vai lá.

videozinho junto, mas ele produzia ela. Mas eu acho que a Luana Prado é meio caminhoneira. Viu, tem essa ideia. Mas é mais atrativa, né? Inclusive, outra que eu pensei que era caminhoneira era a Marília Mendonça, né? Mas a gente tá aí, né? Mas a Maraísa, ela comprou um tênis com chip pro cara usar. Ah, sério? Meu Deus, isso aí eu acho que é lenda urbana, cara. Não pode ser verdade. Ela não, mas ela tem cara de ser xarope. Sabe aquela xaropona que gruda, chicletona? Ela tem cara. Inclusive, os stories que ela publicava e ela ia atrás do cara. O cara pescando lá no Pantanal, Você vai pescar com teus parça, né? Imagina, tomar uma gelada e tal, ela foi e ela junto. Ela era a única... Levou uma gelada, né? Ela era a única mulher que foi. Todo mundo foi. Faz favor. E os caras disseram... Mas se a esposa de vocês quisesse ir junto com vocês na pescaria... Não, tem lugar que não é. Porque vocês diziam não. Claro, não. Ah, entendi. Tem coisa que não é. Só uma pergunta. Tem um momento certo. Eu não tenho experiência com isso. Né? Aliás, a minha não ia nem pedir falar isso aí. Sobre tem coisa que é de brother, entendeu? Que você ela não ia nem pedir, ela ia ir pronto. E se você tem uma... Tanto que ela tem liberdade também pra ir sair com as amigas. Sim. Com certeza. Tu tá com os brother, vai tomar uma gelada. Não tem... O papo não é... Não foi. Não é, claro. Mulher tem que ter liberdade. Pode ir, tá no portão e voltar. Não tem esses papos. Tem que ter um pouco de liberdade. Se a casa estiver limpa. Se a louça estiver lavada. Eu falei isso, tá, amor? Eu quero falar, sabe de quem, meus amigos? Amigos da Beltrãonet Telecom, os melhores planos para você, planos de 5 a 100 megas, com excelente preço e qualidade, fibra ótica rápida e assistência top. Contrate já nossos planos, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Você quer uma internet top, comece 2020 bombando na sua net, para você aí poder baixar suas músicas, seus filmes, suas séries, para você poder fazer o seu trabalho. Sem internet hoje ninguém vive. Verdade. Todo mundo em casa, vocês aqui, tem quatro pontos de que vocês usam a internet, né? Sim. É o smartphone, é a Smart TV, computador. No computador, enfim, todo mundo precisa de internet, mas internet de qualidade é com a Beltrãonet Telecom, essa é daqui. Bom demais. Olha, uma reflexão, hein? Essa é pra rapaziada que tá ligado com a gente, ó. O erro do jovem é conferir se a pessoa tá online e ficar triste porque a pessoa tá te ignorando. Nossa. Isso acontece muito, cara. Infelizmente. Essa é a geração. Recebemos uma mensagem aqui anônima agora nas nossas redes sociais. Pede pro Jorjão como foi no cruzeiro que ele fez. Quase perdeu o navio na Bahia. Não fala que fui eu que contei. Não posso falar que foi a Carla. Tem que causar a Carla. Deixa pra lá. Não, Jorjão, vamos saber. Como é que foi essa história? Você perdeu o navio? Não, é que assim, o navio para. É que é pequeno, né? E tem o Beto já fez também, né? Já fez o cruzeiro. Então você tem. É difícil fazer cruzeiro? É caro. Tem tutorial no YouTube? É só difícil é pagar. Vai vários meses pra pagar. Aí eu cheguei em Salvador, né? E saímos conhecer Salvador. Claro. Só que eu não pedi que horário que o navio ia embora. Saía, né? E o navio, se você chegar no horário e não tiver, eles vão embora e te deixam. Tchau. Né? Azar, né? E a gente foi vários lugares e daqui a pouco eu tive um insight de ligar pra Mari da Finicius, né? A gente foi lá que fomos com a Finicius. A Mari foi junto. Uhum. Ligar pra Mari pra saber qual era o horário pra ele estar no navio. Quando eu liguei, ela falou: meu Deus, você não tá aqui. É por isso que estão chamando o teu nome no som do... Meu Deus, já tá no Caribe, você atenção, não voltou. Atenção, Jorjão, comparecer no navio. Aí o problema é o seguinte, é que eu tive que correr, pegar um táxi, né? Aí eu falei pro baiano, né? Cara, ligeiro, pé na tábua. Ele falou: calma, meu rei. Porra, meu rei. Foi a 20 por hora, brother. Ele ia, por Deus, eu não sabia se eu saía do carro e ia correndo. Que eu... Ia mais rápido. Mas resumindo a situação... Quando nós chegamos no porto, o navio tava até o capitão do navio, todo mundo na porta do navio. Putíssimo esperando. Na porta do navio. A gente entrou, nós fomos até xingados em outras línguas. A gente acabou de entrar no navio, eles arpou ali, né? Se nós por um. Navio saiu cantando pneu lá da. Por um minuto a gente não ficou em Salvador. Detalhe, eu estava sem minha carteira, porque falaram que Salvador era muito violento, então eu levei um dinheiro e um cartão só, não levei a carteira. Que Salvador bate em todo mundo que chega lá. Aí o detalhe, se eu tivesse ficado lá, eu tava ferrado, né? Não sei como é que eu ia voltar. Você ia ter que voltar a pé. Mas enfim, foi louco. Foi emocionante. Ah, essa que é a história, Na noite, inclusive, eu nem consegui me embriagar de tão preocupado. Inclusive, se você também estava nesse cruzeiro, e mande pra gente alguma coisa pro Jorjão contar. Nada, eu só fiz isso. Outra coisa que ele fez. Lá é proibido internet. Lá não tinha internet, que bom, cara. É ótimo ficar sem internet. É uma maravilha. Não tem internet, mas tem precisa, tem um monte de atividade ali pra fazer. fazer. Viu? Tinha muita atividade. Tinha 17 bares, eu fui em todos. Então. A minha atividade. Você foi em todos os bares? Me deu vontade de fazer um cruzeiro agora. Todos os bares, todos. É, não, foi no Sports Bar? Foi. Assisti um pouco de jogo de NBA lá. Tinha muito rock and roll lá também. Nossa, sensacional. Tinha rock and roll toda noite, muito legal. Faça um cruzeiro. É bom. Vale a pena. Tem tutorial no YouTube? Porque tem, é só desse jeito que eu posso busca fazer. No YouTube lá, Cruzeiro MSC Civil. Vou procurar. Pronto. Ano que vem o maior que o Civil pra cá. Isso, é o Grandioso. É o Titanic. Titanic. MSC, esse vale não tá, esse não tá mais, mas pararam. Tá. Ah, pararam com, pararam, não sabia. Aí. Depois que o DiCaprio ficou caro. É. Foi com o DiCaprio. Depois da primeira viagem. Da primeira viagem ficou muito caro. O DiCaprio, mas sabe que estão tá, produzindo outro, né? Sim. Ano que vem acho que vai. Outro Titanic 2. Eu não vou querer viajar nesse. O que tem? Ah, não, de repente. Ah, o Costa Concórdia lá virou. É. Nem era gelo. Tombou. É, o capitão trincou, queria dar uma voltinha ali na. Deu um cavalinho de pau. Queria dar um cavalinho de pau. Queria dar um cavalinho de pau ali na costa e acabou, né, batendo as pedrinhas ali. Né, se fosse do que bebe. Ai, ai, ai. Um Caíco, posso contar uma? Pode dizer. Você tava no Cruzeiro das Loucas também, Adir? O Adir que foi no Cruzeiro das Loucas. Foi no Cruzeiro das Loucas. Tu sabe que um dia desses eu já fui metido a meio que tudo. Uma vez eu organizei um cruzeiro, uma viagem. Organizou um cruzeiro, né? Lá pra contratei um ônibus aqui de Beltrão, juntei uma turma de amigos e fomos por fazer um cruzeiro. Eu organizei um churrasco ônibus ali na esquina, só no máximo. E essas aí, sabe quem foi junto com nós e fez algo semelhante que o Jorge fez? O Mignonzinho. Sério? Ah, o Arthur. Leve, o Arthur? Ah, Arthur, convidei o Arthur. Vamos, Arthur, vamos. Vamos embora. Arthur, o André, o Deco, sim, foi junto, né? Nós lá no Caribe. Valeroso, e de repente todo mundo dentro do navio esperando. Você percebeu que o nível pra, é outro, né? O navio pra zarpar, de repente a gente não entendia o que eles falavam, né? Só escutei que ele falava André, Arthur Weber. Arthur Weber. Eu falei, porcaria, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quando eu olho assim naquela rampa que embarca, que o Jorge fez cruzeiro agora, lembra, né? Que tem aqui. Já tinham recolhido todas as escadas, só ficou uma escadinha. Aí vinha vindo um Mionzinho com uma sacolinha assim, dando tchauzinho pra nós da esquina. Meu quase, Deus. Quase que ele deu tchau e ficou. Ou seja, o navio inteiro esperando. Pro cidadão. Não, notem uma pequena diferença. O Jojão ia ficar em Salvador e o Mionzinho ia ficar no Caribe. No Caribe. Eu acho que eu preferiria ficar no Caribe. Agora o detalhe, Adir, que é interessante. Que as pessoas... Não, e o Mionzinho vinha com aquela pressa dele. Sim, a pressa dele. Nós no jantar à noite, e daí tinha um pessoal perto e um comentou: nossa, quem será que eles lá que se atrasaram? Sério, Jorge? Eu baixei, mas já meteu aquela conversa. Mas é um irresponsável. É irresponsável mesmo. Eu só olhei, a minha mulher fez assim. Você viu? Nossa, se atrasaram? Quem será que é? Eu falei, também não sei. Não, agora, é bem melhor cornetear quando o cara atrasou do navio do que quando o cara perdeu o ônibus. Nossa, né, que tava verdade, interior. Verdade. Agora, vocês vejam, queridos ouvintes, como o nível social no Brasil é bem difícil, né? O pessoal faz cruzeiro no Caribe, outro faz Salvador e no máximo que eu vou no quilômetro 20. Agora, tomar banho no rio. Vou só te falar uma coisa, Léo. A diferença de preço entre fazer um cruzeiro no Caribe e um cruzeiro pela costa brasileira não existe praticamente. Não é muita porque os navios, ou eles são italianos, ou eles são ingleses ou americanos, o preço lá dentro é tudo em dólar. Aliás, uma cerveja, o preço é o mesmo, altera nunca muito. Nossa senhora. O que pode alterar alguma coisa é o preço da passagem aérea. Ah, entendi. Então você tem que pegar o avião pra chegar até Santos. Aí sim. Não. Nossa, agora sim que eu não vou mesmo. Não, no caso aqui isso. Você vai de busão até Santos. Ah, de busão até Santos. O Jorjão foi de carona, né? Não, fomos de ônibus. Não foi a Mari que te levou de carona no ônibus dela? Não. Fomos no ônibus da Mari. Olha só, revelações aqui. Nem pagou o busão, já? Paguei. Ah, bom. Não tem como, né? Como é que... Ah, mas eu queria dizer não que existe eu não almoço grátis. Eu pedi reembolso também. Fazer um cruzeiro. Para de beber tanto, fumar tanto. Esses narguilhas. Para com esses narguilhas aí. O cara quebrou a perna, esses narguilhas. Para com essas dorgas aí que sobra dinheiro. Nossa, agora, tá bem caro essa. Agora, essa do navio é fantástico. O cara, quando faz o primeiro cruzeiro, é normal, Jorge. Tranquilo. É. Ele acha que o navio vai esperar. Vai esperar. Eu achei que era que nem busão, né, ô motora? Para aí, que já vou. Não, ré. Dá um rezinho, velho. Qualquer coisa. No máximo, pega um táxi. É. Corre atrás. Eu falei pra minha esposa, ó, se ele arrancar um pouco, eu sei nadar. Então eu vou, tá? Será que o navio, quando dá ré, dá aquele apito também, que nem o caminhão dá quando dá ré? Dá. Ele dá aquele buzinão lá mesmo? Quando ele manobra... Quando ele manobra, ele fica dando sinalização, sim. Olha que legal. Ele tem câmera de ré. É. E tem motor dos lados também. É, verdade, ele faz a baliza sozinho, né? Sem aperta baliza. O botão, ele faz sozinho. É, mas às vezes acontece um entrevilo ali, né? Agora, vamos falar uma coisa, curte certo. Tudo bem, o valor é um pouco diferente, né? Mas você pra tem nós, tudo incluso. Né? Não, mas pro você tem tudo... pessoal que tá desse lado da mesa, do que tá do outro lado da mesa você aí... Você tem tudo incluso no navio? Você veja bem, o que é um teatro dentro do navio? Nossa, é fantástico. O que é um teatro dentro do navio? Qual é o nível dos espetáculos? É nível de Curitiba, assim, cara te grandes... cobra, por exemplo, e toda artistas noite tem... Artistas de vários países do mundo. Sim. Aliás, o navio já não é do Brasil, né? É, a tripulação fala tudo língua, fazendo aqui pela costa brasileira, mas eles devem ter no máximo 25% da tripulação que é brasileira, o restante é tudo estrangeiro. Pois é. É, tu já foi servido a uma mesa como é servido no restaurante do navio? É difícil, né? Até porque é diferenciado. Como diz outro, todo mundo merece fazer isso. Tem que fazer. Eu acho que todo mundo merece. É uma questão assim, a custa, de repente nem custa tanto, assim, se você analisar pela quantidade de coisas que você ganha, pelo visual, pelo atendimento, a Denise deve ter adorado, né? Com certeza. Saía 10 minutos da cabine, do quarto, né? Do apartamento. Sim. Quando voltava, a cama estava arrumada, as toalhas estavam todas renovadas, né? Eu gostava que a cerveja estava sempre gelada. Olha, segundo o site do decolar.com... Decolar.com. Eu tô procurando o preço do cruzeiro, porque eu tava dizendo que não é tão caro, né? Ó, R$3.500. Ah, teu com tudo incluso. Comida, o dia, 24 horas por dia. É. Toda que comida. O que é super barato, né? E não é qualquer comida. É padrão STF. É. Você já levou uma comida por R$3.500? Eu achei meio caro essa comida aí. R$3.500. Mas parcela em 14, 15 vezes, tá? No cartão. Certo. Tá bom. Vale a pena, faça o cruzeiro. Como é que é? Com entrada e sem saída. Sem saída. Pague para a galera aí do assentamento Missões, nos vemos aí na piscina esse final de semana, né? Alô, Recanto Dário, tô. Alô, galera do Dário. A professora diz que. Rio 14. A professora diz que quem se acha burro fica em pé. O Enzo se levanta. O Enzo. Você se acha burro, Enzo? Não, professor, mas fiquei com dó da senhora sozinho. Você falou que quem se sente burro fica em pé, eu quase saí do estúdio. Vocês falando de cruzeiro aí. É quem se sente pobre. Pobre. Pobre. Inclusive, tchau, voltamos amanhã. Falando isso, vamos fazer um merchan? Bora! E puxa o fole, gaiteiro mole não presta pra fazer show. Só na cordiona que alguém já me falou: dançar é bom e bom dançar e no som. Bota teus dedos no teclado e puxa o fole, gaiteiro mole não presta pra fazer show. Eu vim pro arrasta-pé de mulher, hoje saio do salão enraixado. O Léo gosta de Navisson. Navisson. Segredo. Eu gosto da vocalista da do Navisson. É. Você gosta de Navisson? Gosto da vocalista do Navisson. Não sei quem falou isso. Navisson. Qual é a música? Qual é a música? Navisson. Qual é a música da Navisson? Tudo bagunçado? Essa? Qual é o sucesso? Não sei o que vocês estão falando. Não conheço. Olha, pra quem não conhece, músicas que o Léo Lúcio ouve quando está em casa. Eu gostava dos atuais. É o vídeo, galera. Ele tem a introdução. Eu gosto do como é que é a banda lá? É essa aqui, Leilão? Não sei o que você está falando. Tá se fazendo. Que bosta. Prefiro tudo bagunçado. Chega. Mas a moça que canta é de fundamento. É, acho que é Renata Paz. Bom gosto, Léo. Bem gosto. É de fundamento. Renata não precisava nem cantar, Paza. Né? Paza? Uhum. É da onde? Essa não precisava cantar. Não sei, cara, mas eles estavam em Beltrão nas baladinhas por aí. Será que é daqui, de perto? Essa é de pertinho, aham. Uhum. É que marmeleiro. Não. É. Olha, já é 2020, você ainda chorando pelo seu ex de 2017, hein? Vamos se atualizar aí, minha querida. Certo, tá certo. 2017? Olha o Jojo derrubando ali as panelas. Tá derrubando as colheres ali. Pessoal, vou comunicar a vocês que eu larguei a bebida. Ô, louco. Só não lembro onde, alguém me alcança meu copo aí. Por favor, devolva. Devolva, devolva a garrafinha. Seu Lunga estava doente. Ela gritou da cozinha: Lunga! Lunga! Você quer que eu coloque a sopa em um prato e leve aí pra você? Aí o Lunga respondeu: Não! Joga no chão e empurra com o rodo, que é melhor. Nossa, será que é grosso? O Papa passa vergonha. Pouco grosso. É parente do Jojão, né? Mas rendeu mesmo esse negócio do Papa, né? Mas também. Ah, foi de leve o tapinha. Uma chata pra caramba a mulher, né? Também, japonesa chata. Se eu sou o Papa, dava na orelha. Dá no ouvido. Eu fico imaginando o que ela tava falando pra ele naquele momento. Sei lá. Não, o Papa deu a mão numa. Deu o tapa numa mão e falou: Irmã, você tem que dar outra face agora. Me dê outra mão. Eu acho que o Papa. Papa, que ela tentou pegar o anel do Papa, não foi isso? Acho que ela que tentou o Papa fazer? É pop. Sei lá. Não, ela tava tentando se comunicar. Vocês já estavam aliciando a parte pedindo do anel, alguma né? coisa ali do Papa, ele não tava com tolerância. Agora que eu me conectei. É o anel da mão. Porco carne. Eu não entendi também. Olha, sonhei que era pobre e quando acordei, pá! Sonho realizado. Realizou o seu sonho. Isso, olha, foi um pesadelo, então. Eu só fiquei imaginando tanto de gilete que bateu de Vard na virada do ano, hein? Ah. Inclusive, hoje é sexta-feira, é dia de bater gilete no boxe. Fica a dica aí. Bater gilete. Ah, vem peluda mesmo. É. Oh. Olha ali. Credo, Kleber. O horário tá bem propício. 2h42, boa tarde. 2h42. A gente tá falando de peruca? Temos a missa já, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a transmissão da missa. Missa do Galo. Minha barriga não é definida, porque quem se define se limita. A minha é definida, em bola. A minha é definida, meu. A definição dela é uma bola. Se eu colocar assim, parece um bully. A minha tá igual um tanquinho. Por água. Dias eu levei uma pancada, o cara falou, foi no vazio, eu falei, daqui não tem nada vazio. Nada vazio. Ó, vazio. O nosso corpo é 70% água, né? Então você não é gordo, você é inundado. Boa, você é uma enchente. Você é uma enchente. Igual o cara, né? Com esse peso, doutor, que altura que seria ideal pro meu peso? Uns 4 metros. 4 metros. 4 metros e meio. Uma pergunta aí pro guerreiro. Ai, o assento do avião estava cheio de vômito. Cheio de vômito. Eita. Qual é o nome do avião? Do filme? Do filme. O assento do avião estava cheio de vômito. Uhum. Qual é o nome do filme? Nome do filme? Uhum. Cara, estou tentando, mas não. Preste atenção, guerreiro. Esqueceram Dramin. Pro guerreiro de novo. O que é que faz uma hortaliça surda? Nossa! O que é que faz uma hortaliça surda? Não, sei lá, não ouvi nada. Finge que ouve. Finge que ouve. Nossa, Deus. Essa não tinha como acertar. Deus, eu não entendi. Nossa. No domingo eu finge que ouve. Finge que ouve. No domingo eu vou ouvir pra ver se eu entendi. Porque, essa é mais fácil. Por que é que o panado se divorciou? Repete. Por que é que o panado se divorciou? Panado. É. Por que o panado? Porque a panado. Mulher não servia pra nada. Nossa! Ria, Léo, ria. Vocês estavam com saudade disso. Meu senhor, mano. Não sei. Essas piadinhas que eles contam lá no Cruzeiro? Não. Pensa no Cruzeiro bom esse. Ele já fez essas piadinhas. Quando eu era criança, eu queria ser adulto. Hoje eu percebo que não era uma criança muito esperta. Não era nada esperto. Eu também queria... Nossa, eu quero fazer 18, deve ser tão legal. Eu diria. Tô um pouco perplexo, porque essa década eu faço 30 já. Ah, caramba. 30? Já tenho 30, querido. Estou perplexo. Ele falou isso? Estou perplexo. É que ele tem segundo grau completo, fala assim. Perplexo. Vou dizer o seguinte. Cara, eu nunca usei essa palavra. Nem a Bhaskara, nem essa palavra. Eu nem sei o que significa. Eu sei que é uma música do Paralamas. É verdade, perplexo. Guerreiro falou 30. Depois que tu fizer 40, tem uma regra. Todo dia que você acordar, depois dos 40, todo dia que você acordar e não sentir dor nenhuma, é porque você morreu. Nossa! Coisa boa, vem por aí. Coisa boa, você vai ver, melhor, hein? Eu tô com 30 e já tô sentindo dor todo dia que acordo, imagina com 40, né? Olha que você souber o nome... Esses narguile. Esses narguile. No momento que você souber o nome de Dorflex, de esses remédios aí pra dor, aí você sabe que tá com mais de 40. Eu tô com 21, já tô com a perna machucada, imagino. O dia que é conta na farmácia for maior que na bodega, você vai ver. Boa. Eu não tô longe, já tá emparelhando. Aliás, eu quero avisar a todos, eu não sou gordo, tá? Eu apenas adotei temporariamente um peso que não tinha onde morar. Aí eu adotei um peso, eu sou enchente. Tá fazendo caridade, né? Né? Oh, mas já que vamos falar em gordo, vamos engordar mais ainda? Vamos comer bastante? O Guerreiro, você sabe que o Guerreiro pegava esses ganchos também, né? Claro, viu? O Guerreiro é esperto. É, claro. Ensinou bem. Sabe qual é o cabelo dele, né? Hã? Jorginho. É inveja, Guerreiro, é inveja. Tá indo bom pro caminho. O Dog King, meus amigos, é um sucesso total, ó. Dog King tem os melhores lanches, tem delivery, tem aquele chopinho gelado, porções, não é só... Dog não, hein? Tem aí o hambúrguer caseiro, que é uma delícia, com carne Angus de extrema qualidade. Tem tilápia, tem tudo que você quer comer de bom, você vai no Dog King. O delivery também, é só ligar 3055-5551 do Dog King, fica na Guanabara, esquina com a União da Vitória, não tem erro. Um baita estabelecimento pra você levar sua família, pra você pedir seu delivery, delivery rápido pra caramba. Vai de Dog King, o rei dos dogs. Sensacional, patrocinando aqui o programa Yo-Yo na Super Jovem. Certeza. Vamos trazer agora atrasados, mas antes atrasados do que nunca, né? Antes tarde que mais tarde. É isso, o pensamento da secretina. Vamos lá. O pensamento da secretina. O modo mais rápido para ficar rico da noite para o dia é roubar de madrugada. Ela falou bem rápido o pensamento porque ela tinha que prosear com o boliviano. Deve estar fazendo isso agora. Comeu o açaí? Meu Deus, queria ser amigo. Que maldade. Limpa aqui a Guerreirão. Limpa. Ó, o Jorginho tá que tá hoje, né? Jorginho é. Ai. Vamos, Fernando, grava esse negócio logo de uma vez que tem. Tem que lá comer açaí. Meu Deus. Nossa, que maldade, né? Eu não tenho pensamento que perdi. Olha, a vibe. Parece que eu tô cuidando do meu bairro, hein? Porque todo mundo tá na praia, menos eu. Guardião do bairro. Tá cobrando quanto, Guerreiro, pá? Pra passar na rua ali, vizinhos, dá uma pita. Traz uma geladinha, tá top. No caso, para de papiar, tem cuidado. Eu queria saber o que eu fiz de errado, né, esse ano. Por quê? Tá todo mundo na praia essa época. E você não era verdade. Né? Pois é. Só pois dava é. Stories da praia, não sei o quê. Alagado. Meu, praia é ruim da micose. Né? Não, e olhou a notícia que todos os coliformes fecais nessa época do ano estão ali no costa. Quer dizer, o popular cocô, né? O popular cocô, ele viaja até o cocô vai pra praia e nós não. Olha que merda. O cocô tá na praia, até a gente o cocô não. Tá na praia, então nós estamos tudo em Balneário Camboriú. Não, você quer encontrar Beltronense, é só em Balneário. Balneário. E o pessoal tomando banho, era aquela água suja. Pegando com os uniformes. Os coliformes cocais. E tem aquela galera que vai pra Balneário depois de janeiro, tá procurando emprego por aí, né? Trabalha o mês inteiro, ganha conta, pega o acerto e praia. Depois tá. Isso daí também, né? É. Isso se chama pensar no futuro. Pensar no futuro. Um futuro bem próximo. Vamos tocar a música. Bora! Bailándome en la pista que modele. Hagamos que la música nos lleve. Dije que el bajo suene. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol. Que la pista hace calor. Que la pista hace calor. Que el pa, que el pa, suena. soy el que tengo el control. Que se tire que ando con el R-Pol. Que la brigada está en el casa esperando por el col. Te doy calor. Como mueve ese cuerpo, mamacita. Le metí al flow y en la guerra no se quita. Hay que hacer tu par de cositas. Tú estás como que bonita, mojadita, puesta como dinamita. ¿Qué? Let me see you. Super Jovem. Vai ter azar igual esse caboclo que eu nunca vi, viu? Cortaram minha luz, perdi o meu emprego, a minha geladeira. É sacanagem que ela fez comigo. Fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que é aí. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. A minha geladeira é só hoje de BH. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo o meu celular. Agora é só vocês, BH, vai! Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo o meu celular. É rir de babá! Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo o meu celular, porque preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Quem gostou, faz barulho. Vamos puxar essa de novo pra gente filmar pro nosso DVD. Eu bebi minha bicicleta. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in betweens, and now you see me and just so bad. Isn't it weird that you've seen me naked? We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers in a lifetime. Now just memories, we've gone from strangers to lovers to strangers. Yeah. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left but small talk. Had every inch of your skin, there's no your hands haven't been. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Isn't it wild that I know your weakness, and everybody at the party thinks that you're the best since sliced bread. And isn't it awkward, I gotta know somebody, and honestly it'll probably be a while before we can just be friends. I just can't believe And I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left. Fez com ferro, fez com fogo, Pedro. tudo acaba onde começou. Meu amigo Pedro. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. O meu dia vai chegar. Com muito amor no coração eu vou seguindo. Tudo então vai clarear. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Minha fé vai me guiar. Sobre este chão de tantas pedras e espinhos, meus pés não temem caminhar. Uma estrela vai brilhar. Uma estrela vai brilhar no meu caminho. Bora, mais tocado das rádios no Brasil. É, esse é o década. O popular Ricardo Braga. Uma estrela vai brilhar. Então não é esse cara aí. Então não é esse cara. Nós estávamos falando do Roberto Carlos. É o Ricardo. O Roberto Carlos gravou essa música aí, né? Sim, sim, sim. É, não, eu acho que você está confundindo, hein? Será? É a voz parecida, ó, presta atenção. A voz é parecida. Eu até achei que era o Roberto Carlos. Não, é o Ricardo Braga. São tantas emoções. Uma pergunta aqui pro Léo e pro Guerreiro, que são da Night, do Stone rolê. Da Night. Da pro rolê hoje ou não? Claro. Hoje certeza. Eu tô com o pé machucado, não vou. Tá, mas assim, se você fosse e bebesse, tá, você iria pegar o seu carro e iria voltar mas pra é casa? Mas é claro que não, jamais, não sou trouxa. Jamais. Por quê? Por quê? E quem levaria vocês para casa? O Chofer 46. Isso mesmo que eu queria saber. Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana, com toda certeza, é o Chofer 46. Agilidade aliada a bom preço para você que vai para balada, para outra cidade, precisa mandar encomenda, levar o seu animal pro pet, mandar o seu marido toma banho, qualquer coisa, chama o chofer, tá, aquele marido chega molhado e a mulher manda ele tomar banho, manda pelo chofer 46 e diz pro chofer deixar em um lugar e não trazer mais, né? Chofer 46, baixe já seu app na Apple Store, também na Play Store, né, do seu celular, chame já, baratíssimo, cara, eu uso muito. Verdade, hoje eu vim pro trabalho com o chofer, tô com o pé machucado, né? Uhum, aí, ó, é muito barato. E deixou aqui na frente do prédio. Esses dias a minha esposa tava com o carro, eu passei no mercado pra pegar só umas coisinhas, acabei me empolgando e pegando coisa demais, quando eu vi, pesou demais. Né? Cara, duas sacolinhas, pesou demais. Papel higiênico e algodão. E alface. Hoje não tava pesada essa sacola. Vocês sabem que não, né? Vocês sabem que era litros que estavam litros, ali. Litros e litros. Vocês sabem que era litros que estavam ali, né? E ficou muito pesado, o que eu pensei? Cara, tu, pai, até em casa com esse peso. Mas eu falei, Jorjão, você fala e não faz, rapaz. Ele fala com ele mesmo. E assim. Eu falo comigo mesmo. Tem uma voz assim, Jorjão. Eu sou fé 46. Chamei o chofer 46, em 5 minutos o cara chegou, me levou pra casa, cobrou 10 pilas. Nossa, isso, no ar-condicionado ainda. No ar-condicionado. Chofer 46. Sai dessa vibe. Jorge. Sai dessa vibe, Fabinha. Não sou, só. Meu Deus. E o aplicativo da Super Jovem, Beto Garcia? Então, o aplicativo já está disponível. Opa! O novo aplicativo da Rádio Super Jovem está bem agora, legal. Está disponível por enquanto lá no sistema operacional Android. O novo aplicativo da rádio, você vai fazer o download, está bem legal, porque além de você ouvir a Super Jovem no aplicativo, durante a música, a reprodução da música, tem o nome da música que está tocando. Isso, é legal porque assim, às vezes você gosta da música e fica pensando, poxa, que música é essa? Qual é o nome da música? Qual é a música? Então, lá no aplicativo, durante a execução da música, tem o nome da música que tá tocando. E o mais importante, bacana, é que já tem o acesso direto pras redes sociais, pro Instagram, pro Facebook, pro próprio WhatsApp também. Só clicar lá, já vai direto pra escrever mensagem, pra pedir sua música. É bem legal. Então, faça o download, por enquanto, pra quem usa o sistema operacional Android, faz o download e confere aí, porque vale a pena mesmo. A programação da Super Jovem, aí na palma da sua mão, no seu smartphone. Olha, em breve, demais, para o sistema operacional iOS. Isso. Ninguém limpa a casa mais rápido que um homem quando a mulher chama ele pra sair. É rapidão, né? Rapidão. Verdade. Não sei se vocês falaram essa no início, mas enfim, 1º de janeiro vai ser o melhor ano da história. Anota aí. Uhum. 3 de janeiro Terceira Guerra Mundial. Tá maravilhoso. É? Começou muito bem. Não, e essa semana, quando começou o ano, né, pessoal, não se tocou que era ano bissexto, né? Então, 366 dias pra gente tomar. É um dia mais pra gente. um dia mais pra se lascar. Mas o bom é que os feriados aí de 2020, todo na a maioria, né? Pelo menos na sexta ou na segunda-feira, né? Olha só. Teremos o Natal, por exemplo, e Ano Novo numa sexta-feira e outros feriados que caem na segunda-feira. Olha que delícia! Vários feriados aí no final de semana. Mas que você vai vencer bebê, homem. Imagina, na sexta. O que pra nós não muda absolutamente nada. Começa a quinta, depois das quatro, tu para a segunda. Sem mentira. Morre. Eu não sei vocês, mas esse fim de ano começou ali pelo dia 15 de dezembro até o último fim de semana, bebendo e festa e... Isso aí é você, né? É você que você vive na gandaia. Você vive bêbado na sua letra, né? Eu tenho família, né? Ó. Não, daí ele veio com o pé machucado e disse que queimou em casa. Esses narguilhos aí. Não, foi machucado de queimador. Tá bom. Garanto que quebrou a garrafa no pé. Meu, nada, foi um bichinho, foi queimar de picadura. Foi, tomou uma picadura. Levou a picadura no pé? Isso, sai daí. Aí cai nas valetas, machuca o pé. E diz que queimou em casa. Fazer o quê, né? Tá bom. Derramou o cigarro no pé. Dormiu com o cigarro na boca. Nossa, botar fogo na casa. Aí veio com a... Ai, tava cozinhando em casa e derrubei. Daí eu perguntei o quê? Derrubou o quê, né? É, tá fazendo o jeito que tá feio ali, né? Ele não soube explicar. Ele gaguejou tudo, ela tá fazendo um molho. Queima o pé com molho, querido. Que molho? Quem que queima o pé com molho? Quem que queima o pé com molho? Isso são as dorgas. Na situação isso são os narguilhos. É muita pouca dorga. Sim, o cara, pra ter aquela queimadura ali, só se for... Se eu tivesse tomado uma... Viu? O guerreiro tá sempre embriagado. Provavelmente ele tava cozinhando, tava cozido. Ele derrubou o pastel ali. Eu garanto que se eu tivesse tomado uma geladinha, não ia ter acontecido nada. Ele derrubou o Beck. Derrubou o pastel ali no guerreiro. Só me tira uma dúvida: a hora que você tava cozinhando ali era 4h20? Era 4h20. 4h20. Ouvindo Bob Marley. Ouvindo Bob Marley numa vibe. Numa vibe, família. Numa vibe cozinhando. Então, vamos tocar o Nath Roots aí. Toca a vibe. Prazer, seres de legal! Ah, legal demais! É legal pra Cacilda! Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô! Alegre, Ioiô, na Super Jovem. Tem forma de guri. Eita. Uma família tradicional que pegava sempre no meu nariz. Eita. Na canela de alguém. Sérgio Malandro. Nossa, Sérgio Malandro. Esse aí morreu também esse ano, não? Tá vivo. Tá vivo também? Tá vivo. Aí quem lembra da Porta dos Desesperados? Eu lembro da Porta dos Desesperados. Lembra? Lembro do Silvio Santos, né? Do Silvio Santos. Ele tinha um programa Porta dos Desesperados. Isso. Que era uma sátira da Porta da Esperança. Da Esperança, né? Isso. Vamos abrir a Porta da Esperança. Mas o Sérgio Malandro, dependendo da... Você escolhia, acho que eram três portas. Era, né, no SBT também? Era no SBT. No SBT ele fazia um programa infantil. Ele tinha um programa infantil. Nossa, esse louco. Nós estávamos em cima, mas na Xuxa. E vocês falando da Verdinha na Fátima Bernardes, né? Isso aí é a Xuxa ia de maiô apresentar o programa. Senta lá, Cláudia. No programa infantil é Xuxa lá de maiô. De maiô, né? Legal que daí. Você foi melhor. Olha, eu aporto os. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Imperdível. Quem quer abrir a porta do DJ? Sim, olha. Nossa. Óbvio, o nome do cara é Serginho Malandro, né? E aí ele fazia o cara deitar, rolar no chão, não sei o que. Tá desesperado. E aí, escolhe uma porta. Daí saía um quê? Um cara vestido de monstro. Monstro. Ele mentia pras crianças que podia ganhar um videogame e nunca ganhava. Nunca saiu o videogame. E as crianças saíam de lá direto pro psicólogo. Traumatizado. Eu queria um videogame. Nossa. Bons tempos da TV brasileira. Hoje em dia tá o quê? Eu gostava da banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Eu já era da Feiticeira e da Tiazinha, né? Nossa. Luciano Huck. Do programa H. Da Band, cara. É, da Band. É, foi ali que lançou o Luciano Huck para estrelar. Hoje quer ser presidente. É. E Otaviano Costa também saiu de lá. Sim, também. E ambos vieram do rádio, né? Também, do rádio, da Jovem Pan. Ambos vieram do rádio. Verdade. A Adriane Galisteu também era da Jovem Pan, né? Isso, Adriane Galisteu, mas bem depois ela trabalhou na Jovem Pan. É que a diferença desses caras que vieram de rádio para TV, você perceba, você falou do Otaviano Costa, da Adriane Galisteu, todos bonitos. bonitos, não é o nosso caso. Por isso então, vocês vão ficar só na rádio, né? Só no rádio. Sim, só no rádio. Todos muito bonitos. Nossa, o Luciano Huck bonito, daí não, eu já não sei mais. É, o padrão de beleza. Padrão de beleza, né? O Luciano Huck é um exagero, falar aqui, né? Nossa, baita exagero disso. Baita exagero. Esse ali até eu sou mais ajeitadinho que ele. Mas ele era casado com a Angélica, né? Angélica. Foi de táxi. Ele foi de táxi. Foi de táxi. Pois é. Temos merchan, hein, Jorjão? Não, não tem mais. Acabou o merchan? É, eu já fiz todos. Eu devo ter feito todos. Nossa, olha isso aqui que me mandaram agora. O pessoal pegou pesado, na verdade. Não sou o que tô dizendo, tá? É uma piada que mandaram. O que me tranquiliza em uma suposta guerra mundial é que nosso país está bem armado. O que não falta é canhão no Brasil. É. A Dilma vai estar na frente. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Olha, quem perdeu ganhou e quem ganhou perdeu. Mas o Irã vai retalhar os Estados Unidos, eu queria saber como, né? Qual que vai ser a resposta? Vai mandar um homem-bomba lá, sei lá. Mas vai ser o quê? Um atentado terrorista? Porque... É, provavelmente, né? Provavelmente, né? Atentado terrorista. Nossa, coisa, que né? Assunto bom pra início de 2020. É. Nossa. Começando bem suave, o ano. Suave. Começamos bem o ano, né? Ó, 2020 festas, vai ser bom. O problema é deles. 2020. Esses que se viram. Peguei agora a notícia fresquinha. Estados Unidos envia 3 mil soldados ao Oriente Médio. Agora quem tá servindo o exército lá nos Estados Unidos... Quem tem medo, né? Vocês estão dando risada, mas era pra estar chorando, né? Pô, o seguinte, o cara voltou do Réveillon, bebeu todos, amanhã tem acampamento. Vai ser lá no Irã. Amanhã vai ser o acampamento do Oriente Médio, que, ó. Você pensou que ia pra praia, vai ter areia? Tem que pensar pelo lado bom, é perto dos Emirados Árabes, isso, né? Isso, quem sabe você vai pra Dubai. Vão cair Emirates. Pela decisão pra Dubai. E o detalhe, ó, passagem tá aqui, só de ida, sabe? Só de ida. Tá. Não tem garantia nenhuma de volta, né? Credo. Rapaz. Talvez você visite, o Natal passou, mas talvez você visite Jesus. É todo mundo fala mal do Brasil, mas tá aí, ó, né? Óbvio. Lá na Austrália pegando do fogo. E aí, não tô vendo o Zé Cochato falar da Austrália agora. Pois é, cadê a... Nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. A ecologista lá. A Greta. Louca. Ela fez Greta uma greve. Garve. Vocês que não assistem jornal, ela fez uma greve. Sim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, ela as queimadas do Brasil com as queimadas da Austrália tem nada a ver. Ela falou lá das queimadas. Aqui não, mas no Brasil tá na Austrália. Exato, começando por aí. Ela tá de férias agora, não tá falando. Não, ela fez uma greve. Agora... Ficou um dia sem usar o iPhone dela. Agora, em relação ao que ela fez a greve, eu já não sei. A Greta, sério, eu vi uma foto dela, parece que baixou o Exu papapu com rasteira, né? Ela tá com a cara demoniada, né? Coitada. Ela, olhando pro Trump, né? Olhando pro Trump. Nossa. Seu alienígena. Ela, por Deus, que ela não é dos planetas, cara. Ela tem uma cara de quem tá encapetada. Tá. Baixou um Exu nela. Tá esquisitona. Não, ela é esquisitão. Não tá legal. Botaram alguma coisa na água dela. Eu acho que quebraram o braço da Barbie dela. Quebraram a vibe dela. Será que essa menina nunca, sei lá. Eu acho que destruíram a família dela. Eu acho que ela nunca foi pra uma cervejada. Foi isso? Primeira cervejada que ela for, ela muda. Venha pra Beltrão, venha pra Beltrão, vá pra uma cervejada. Vou apresentar o guerreiro pra ela. Vamos lá. Convidar pra uma cervejada. Inclusive, cadê, né? Poxa, agora não tem mais. Acabou, tá triste. Calma, guerreiro. Tá só começando o ano, guerreiro. Pois é. O guerreiro já quer cervejada. Quer cervejada amanhã, homem. Já, calma, querido. Pra curar o machucado do pé. Vem aí DJ Guga, dia 8 de fevereiro. Desde o dia 15 que ele só bebe e ele quer cervejada. Cervejada. Mas é que é diferente, né? Sim, já faz 2 dias que ele não posta foto de gole no grupo. Desde o ano passado. Espero chegar em casa hoje, eu vou mandar uma fotinho. O guerreiro, desse jeito, não vai ver o apocalipse. Não vai ver o fim da guerra. Vai ver. Vou subir com os alienígenas. Vai subir. Lembrando que o Ioiô também tem o oferecimento da Rede Leve Calçados e Confecções. Sério? Nossos amigos aí, o Tito e o Robert da Calçados, o Tito da Confecções. Um grande abraço aí pra toda a equipe da Rede Leve. Aproveite as ofertas sempre no atendimento especial aos sábados até às 16h. É na Rede Leve Calçados e Confecções. Estão com a gente aí no Ioiô desde o primeiro programa Ioiô, ou seja, já há 11 anos, né? Há 11 anos atrás. Leve acreditando aqui nesta bagaça. Então, um grande abraço aí pra toda a equipe da Leve Calçados e Confecções. Eu quero mandar um abraço aí, fazer um convite legal ao pessoal do Cinemax, que sempre é parceiro nosso. Sim. E estão aí com Frozen 2. Bah, tá? Que legal. Baita filme, né? Baita filme. Esperadíssimo. E tem sessões aí das 14h às 21h, cada meia hora tem sessão, então começando tem um monte, uma sessão. Então tem um monte. Caramba. De opções pra você ver Frozen dublado, 2, legendado. Dublado, todo dublado, tudo dublado, porque é um filme infantil, né? Uhum. Então todos dublados, tem um monte de sessão hoje à tarde, amanhã, final de semana, pra você ver Frozen 2, que teve sua estreia mundial ontem. Já teve no aqui Cinemax. Aqui no Beltrão já. Isso, mundial, e o Cinemax acompanhando as tendências sensacional do mundo do cinema. tá, já está passando lá Frozen 2 e também o Star Wars que eu fui assistir. Muito legal. Muito legal. Muito, é assistiu? Legal não assistir ainda. Cara, bom. Também não eu vou assisti. Semana que vem. Eu sou fã do Star Wars, né? Eu também. Eu também. Cara, sensacional. Você também? Muito vale bom. A pena uma ótima pedida pro final de semana, claro, né? Claro, claro. Pegar um cineminha, pipoquinha, nossa. Leva a namorada, ué, a esposa, os filhos, né? Sim, eu vou te dizer, eu não como pipoca em casa, mas no cinema tem outro gosto. No cinema tem outro gosto. Tem outro gosto, exatamente. E a mesma pipoca, né? Eu gosto da mixada, que vem meio a meio. Eu também, aquela pipoca doce é um... Tem essa? Tem agora. Mista, você pede mista. Uhum. É que top. Legal. Começa com a salgada, depois no finalzinho doce. Vem a doce. Vem a doce. Olha, nunca pensei que nisso. Quer. Também não. Vou passar os horários aqui. Utilidade pública, né? Pra você que quer os horários pública. Da Frozen... Tem agora às 16 horas, 16h45, 17h30, 19, 19h30, 20, 21h15. Todos dublados, tá? Tem todos esses horários. Frozen lá da Elsa e companhia. Isso, é o 2 agora. Diz que não cantam Let It Go, graças a Deus. Let It Go! E pro Let Star Wars tem hoje às 21h30 legendado, tá? Boa, boa. Boa, boa. No Cinemax Beltrão. Dito isto... Vamos embora? Vambora. Feliz 2020, a gente não se vê semana que vem que aconteceu a Terceira Guerra Mundial, né? Provavelmente teremos reprise nas próximas edições. Ou os melhores não, né? Momentos ou não, dependendo aí do que o chefe vai dizer, né? Depende mas, enfim, que o Trump vai dizer. Vamos tentar, né? Vamos tentar pegar a folguinha. Isso. É? Mas aproveitem bastante aí. Dito isto, um grande beijo. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Off, then your girl gave me just a little bit of a chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing me la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing me la la la la, la la la. How I try like that. Amex, no cap, 800 score. They wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. They wonder how I try like that. Married to the grind, I brought my ring. I'm Coney, but your goodie want a dick. Modest with my jewels, but check the bank. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that. Oh, I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Pink whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me, woo. Pop the Lucy, Lucy, Goosey, sussy boy, I keep you cool. Cut the paper, went to school, be careful who you call a fool. Ay, ay. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that.